Edição número 1 do podcast compactado. Boa noite, João. Boa noite, audiência. Essa é a nossa primeira edição do programa, apresentada por nós dois. Opa. A gente vai conversar e tocar algumas músicas. Espero que vocês gostem. Pois é, nossa apresentação vai ser bem curta, né? Vai ser só para apresentar o podcast em si, né? É, não é uma ideia ainda muito bem fechada. A gente ainda está bem aberto para mudar o formato como a gente quiser. Então, nessa primeira edição, a gente vai conversar um pouquinho sobre um álbum novo. A gente vai conversar um pouquinho sobre séries, então. Mas isso é uma coisa que varia bastante. Conforme o tempo passa, a gente vai mudando, vai escolhendo outras coisas para conversar, talvez. Pois é, sempre vai tendo assuntos diferentes. Acho que a gente não vai se prender muito em só música, só seriados. Dá pra gente falar sobre bastante coisa aqui, né? O grande lance é que a gente gosta bastante de música. Então a gente sempre vai conversar um pouco e tocar algumas músicas que se encaixem naquilo que a gente está dizendo, músicas que têm alguma relação ou que combinem mesmo com o tema. É uma edição piloto, basicamente. É uma coisa nova ainda. A gente está aprendendo ainda como se faz no podcast. Exatamente. A gente não tem nenhuma experiência com podcast, pelo menos eu. Então, tipo, o primeiro episódio vai ser mais um teste, né, pra mim, pelo menos. É, vamos aprender, a gente tem que. Acho que tem que criar um Twitter também, né? Porque agora, Sim, tudo tem Twitter. se tu não tiver nas redes sociais, tu não existe basicamente, né? Exatamente. Acho que Twitter é tipo aquela rede social que todo mundo tá lá. Mesmo se tu não fala, tu tá vendo. Então. E o que é legal é que é uma rede social sem adultos, né? Quer dizer, Pois é. tem adultos, mas os adultos são jovens, não tem, tipo, pais. Então é uma rede social bem jovem, deve ser a rede social mais contra o impeachment que existe. Pois Todo é. mundo é contra o impeachment no Twitter, acho que eu nunca vi ninguém defender o impeachment. Exatamente. E no, já no Facebook tu vê o contrário, tá ligado? O Facebook é a parte, é o irmão reaça do Twitter. Exatamente. Mas Acho eu que acho, isso eu não sei. define bem o Facebook, né? O irmão reaça do Twitter. Uma boa definição. A nossa ideia principal é hospedar o podcast no Tumblr mesmo, né? Acho que é o jeito mais legal. A rede social também, que é mais moderna, que nem o Twitter. É, a gente tem várias opções, a gente pode fazer um monte de coisa dentro do Tumblr, então acho que é uma boa mesmo, pode hospedar o podcast nele. As redes sociais agora estão com tudo aí, estão dominando a internet. A gente tem que estar bem inteirado delas. Então só aí a gente já tem duas. E dá pra ligar as duas também, então é perfeito. A gente usa as duas. A gente vai estar na internet. Também tem a caixa de comentários aí no, na base do post aí. Caso alguém queira comentar alguma coisa, dar alguma sugestão, a gente não tá. Que nem a gente falou, a gente não tem nada muito definido ainda. Então, se alguém quiser comentar, não nos xingar, por favor. A internet tá cheia de gente xingando, não xinguem. Sejam gentis no, nos comentários. Apenas comentem. Pô, não tem problema. É uma coisinha simples. Não, mas qualquer crítica que seja construtiva é bem-vinda. É, A até porque a gente gente ainda é bem noob ainda. está No... só querendo aprender com vocês. Bom, enfim, acho que a gente pode tocar o primeiro bloco já. É, vão ser o que que vão ser? A gente vai falar um pouco, aí depois vão ter um bloco de playlists, uma playlist feita por mim, outra pelo Vitor. E daí depois, entre as playlists, a gente vai comentar o que levou a gente a escolher as músicas. Acho que vai Beleza, ser isso. então, primeiro bloco aí, quem escolheu foi o João, vamos ver o que que ele trouxe aí. Joke in the river. You wish all the water. Dracula tea. myself and I stop and stare and I wonder who is standing here and I try to find the way to carry on. Wonder how much longer I can carry on. Cause these days, they take so long. Yes, they do. Actually quite serious. Voltamos aí para o nosso segundo bloco. Agora, depois de ter tocado aí três músicas, João, o que tu escolheu aí? Eu escolhi botar algumas músicas do Last Shadow Puppets. A gente veio com essa ideia de falar sobre o novo álbum desde quando a gente começou a planejar o podcast, né? Porque o álbum foi lançado faz um tempinho já. Aí a gente resolveu, desde o começo, pra falar sobre esse álbum. Só agora que a gente conseguiu gravar, o álbum já tem uns dias de vida, né? Mas foi ainda um tema que a gente pode falar bem sobre ele. A primeira música que a gente tocou foi She Does the Woods, depois no meio Dracula Thief, e aí por fim uma do Cage the Elephant, How Are You True? Três músicas que deu para dar uma sacada, duas músicas do álbum novo, acho que deu para Para tirar entender uma um pouco. febre de como é, né? E Exato. como é esse álbum. 8 anos depois do primeiro álbum, eles voltam meio diferentes, né? Pois Achei, é. eu gostei do álbum, achei bom, não É tão um. bom quanto o primeiro. Claro, claro. Eu acho que ainda mantém aquela pegada deles do instrumental forte, os violinos, órgãos, essas coisas. Só que, tipo, eles dão. Mesmo que mantenha a pegada, eles dão uma diferença muito grande do primeiro álbum, né? É, o que eu acho que eles mantiveram para manter essa característica de Last Shadow Puppets foi realmente a orquestração, né? Sim. Porque o álbum em si, as melodias, as músicas estão bem diferentes de como eles eram. Pois é, se tu parar Tá pra bem pensar. mais no, novas músicas das bandas deles do que como era, né? Até porque de 2008 pra cá, foram o quê? Foram três álbuns do Alex com o Arctic Monkeys, mais o álbum solo dele, que foram álbuns totalmente diferentes também. É, mudaram muito entre eles. Sim, e tudo E o isso álbum do Miles influencia Kane, também. acho que o É, Miles exatamente. Kane lançou dois álbuns. Sim, acho que foram dois. Eu não acompanho muito Miles, É, mas eu acho que foi também não dois. acompanho muito ele. Eu gosto do primeiro álbum dele, achei bem legal. Sim. Depois ele também deu uma mudada. Os caras, os dois, eles mudaram muito Sim. as composições deles, então ficou bem diferente esse álbum do primeiro. Sim. E eu acho, né? Ficou diferente e o que manteve igual foi as orquestrações mesmo. É, o instrumental de fundo deu uma continuidade, né? Eles mesmo É. falaram que o que influenciou bastante na estrutura do álbum foi os sons de soul, de funk dos anos 60. E dá pra tu ver bastante que tem essas guitarras elétricas mais leves. Tem uma pegada mais pop até do Alex e do Miles. Não fica aquele negócio meio indie rock pesadão assim. É, na verdade não tá nem um pouco indie rock, tá bem É, distante sim. do indie Tá bem rock. distante do indie rock. Eles usam guitarra como violão, assim, e as músicas tão. Nem sei se dá pra encaixar direito como rock, Pois talvez, é. um rock mais balada, não É, sei um dizer. negócio meio. É meio diferente de como eles estavam tocando, né? É bastante diferente. Antes no primeiro álbum deles, era um som mais frio, né? Era um negócio mais. Não é amador, mas um negócio novo. É, eles tiveram bastante repercussão aquele álbum, porque ele era bem diferente. Tinha uma pegada bem Beatles também. É, um estilo mais anos 60, mais clássico, assim. Sim. É, era bem massa. Eu gosto bastante daquele primeiro álbum deles. Acho que foi por E causa disso que eles não conseguiram, tipo, suprir bastante com esse álbum, né? Porque esse o primeiro segundo álbum fez muito álbum, sucesso. eu acho que ficou bom. Ele é legal de ouvir inteiro. Deixar ela tocando, assim, no fundo, fazer uma coisa. Tá fazendo outra coisa, tá tocando no fundo, ele é legal. Ele é Mas tu massa. pegar as músicas separadas, assim, pra ouvir, tu não vai achar grandes coisas, assim. Sim. Eu acho que só foram umas quatro músicas no máximo que eu gostei bastante, assim, tipo, que superou alguma coisa, alguma expectativa que eu tinha pro álbum. Porque de resto, acho que com esse hype todo que teve, não deu uma superada, mas em si o álbum é muito bom. É, ele é legal de ouvir como álbum, eu acho. Mas tem singles fracos, mas é um bom álbum. É, singles fracos. Acho que dos três singles que lançaram, eu só fui gostar do terceiro. Aviation, Isso. Eu só fui esse é gostar bom. desse daí, porque eu não gostei dos dois primeiros que saíram, É, achei meio. Everything You've Come to Expect, que é o nome do álbum também, é um single bem ruim. Pra Não é uma single, né, música muito cara? legal. Pô, tu tá vendo o clipe ou tu tá ouvindo a música e ela parece que não termina nunca, é meio arrastado. Eles vão enrolando, enrolando e sempre a mesma coisa, né? Não sei se foi um single muito, muito bem escolhido, né? Mas. Pois é. Já quando lançou o Aviation. Já mostrou mais um instrumental, né? Os violões intercalando com as vozes, já ficou um negócio mais legal. Então acho que Sim. mais. Que trazia mais o antigo Last Shadow Puppets, né? Nesse álbum, o Miles canta mais também, eu acho. Ele já começa com as três primeiras, ele que introduz, né, o álbum praticamente. Essa relação entre eles dois ali, ele é bem mais ativo, assim, porque no outro álbum ele também, claro, os dois tinha bastante dueto no outro álbum, e esse Sim. também tem, mas esse álbum ele tá bem mais cantor que o Alex. É, acho que ele quis tomar essa dianteira agora, né? Como primeiro homem. É, acho que sim, acho que esse álbum é mais dele do que do Alex, não sei dizer. Sim. Cara, a gente não, eu não pesquisei muito para ver bastidores do álbum, nem sei Também se eles não. lançaram muito sobre isso, mas acho que ele tá mais na frente do grupo agora. E por, né, essa última música da playlist aí do Cage dela, Ah, é, sim. o que que Eu tu pensou sobre isso? acabei trazendo ela, porque tipo, o Cage Elephant é a última do último álbum do Cage Elephant. Eles também tiveram uma mudança gigante no repertório deles, né? Porque tipo, de 2008 para 2015, eles foram de um indie rock, mais aquele rock de garagem, para um som mais clean, foi um som bem calminho, né? Perto do que eles eram antes. E o Sim, eles eram pessoal. uma banda. Eles eram um Foo Fighters dos anos 2000, assim, É, meio. exatamente. Foi Meio quando barulhento, eles. assim. Sim, e eles estão fazendo tipo, mais sucesso agora do que eles faziam antes. Acho que o pessoal gostou mais desse álbum do que eles estavam gostando dos anteriores. Eu não acompanhei muito essa repercussão do Cage the Elephant, né? Eu ouvia eles bastante antigamente, mas não tinha chegado a ler sobre eles na mídia ou coisa assim, ou ver opiniões de pessoas. Eu gosto bastante do segundo álbum do Cage the Elephant. Esse tem músicas bem boas mesmo, mas é bem mais pop. Pois é, É exatamente. diferente. Eles fizeram também essa mudança mais pro pop, né? Mas acho que, tipo, mesmo o pessoal que era muito fã do primeiro álbum, tem muita gente que gostou ainda desse último. Achei interessante isso. Porque mesmo mudando, ele continuou com aquele público. Eles não perderam os fãs antigos, só conseguiram mais fãs, né? É. Conseguiram fãs novos. É uma Exatamente. banda boa, eu não sei porque ela não se destaca mais assim no nosso imaginário de bandas. Pois é. Talvez no exterior se destaque, né? Não sei. Sim, Não sei pelo se menos é só aqui aqui no no Brasil. Brasil não tem muita. Acho que aqui no Brasil eles não são muito famosos. Pois é. Mas dá pra ver, tipo, por que que eu trouxe a música dele seguida da do Last Shadow Puppets. Porque tu pode ver que não precisa tu. Não é porque tu mudou muito que tu vai perder muito público, né? Tu pode mudar e o teu público continuar contigo. Acho que o Last Shadow Puppets não vai perder público por causa desse álbum. Pode não ter suprido algumas expectativas, mas se eles quiserem voltar, acho que não vão voltar tão cedo, mas ainda vai ter um público que vai gostar bastante da banda. Eu acho que, na verdade, o Last Shadow Puppets é um projeto assim de fãs do Arctic Monkeys, tal. Tipo, não é uma coisa popular por si. Sim, se tu Pelo parar pra menos eu pensar, vejo assim que quem escuta eles é quem conhece o Arctic Monkeys. É. O Miles Kane, ele caiu meio que de paraquedas ali na. Porque, tipo, o que tem de crítica do Last Shadow Puppets, a maioria é voltada pro Miles, porque é mais ou menos o que o pessoal espera do Alex Turner, né? Que veio, cresce toda a fanbase do Arctic Monkeys pra ver o É, exatamente. na banda. Eles têm o público deles é totalmente voltado para o Arctic Monkeys. Que conhecem eles há mais tempo, né? É, Mas exatamente. o Arctic Monkeys é um exemplo bem bom, parecido com o Cage the Elephant, nesse sentido de mudar a banda. Sim. Eles mudaram. Acho que todos os álbuns deles são diferentes entre si, os mais parecidos são o primeiro e o segundo, né? Exato. Mas todos são diferentes e sempre teve bastante público. Exatamente. E ainda agora com o novo álbum, o AM, eles trouxeram um público muito novo. E mesmo com muitas críticas do pessoal que gostava muito dos antigos, por causa dessa mudança. Ainda não perdeu esse público, né? Esse pessoal ainda ouve. Pode não ouvir tanto, mas se eles forem lançar de novo, ainda vai continuar ouvindo. É, eu me encaixo nesse público aí. É, Eu não exatamente. gosto muito dos dois últimos álbuns deles, Eu também, eu mas. também. É, mudar, né? Eles ficaram muito. Pra mim, o último álbum parece um álbum da Rihanna com guitarra. Exatamente. Tá bem pop, assim, e bem do estilo que o pessoal gosta. Só que eles usam jaqueta de couro e tal. É, mas aí que tá, né? O pessoal gosta, isso que tá. Ele É, exatamente. funcionou, a ideia do álbum funcionou. Pra quem gostava de como eles eram, não É, funcionou tanto. exato. Eu vou puxar o nosso segundo Segundo bloco. bloco de músicas. Isso. Esse fui eu que escolhi. A gente vai sair, vai começar ele com The Internet, a música Just Saying I Tried. Rock. that you could replace me, okay? Cause now I don't even want you, and I notice that I'm better off without you, okay? Now that I got some cash flow, and I have everything I'd ever ask for, oh, cause I'm talking like I got a shot, changing my mind. But I know better than that, you're wasting your time. Tell me what it gotta be to get you out from under me. For too long. Yeah, I'm just saying. Bottles of this wine we can't pronounce. Too many bowls of that green, no Lucky Charms. The maids come around too much. Parents ain't around enough. Too many joy rides in daddy's Jaguar. Too many white lies and white lines. Super rich kids with nothing but loose ends. Super rich kids with nothing but fake friends. Start my day up on the roof. There's nothing like this type of view. Point the clicker at the tube. I prefer expensive news. New car, new girl, new ice, new glass, new watch, good times, babe. It's good times, yeah. She washed my back 3 times a day. This shower head feels so amazing. We'll both be high. The help don't stare. They just walk by. They must don't care. A million one, a million two. 100 more will never do. Too many bottles of this wine we can't pronounce. Too many bowls of that green, no Lucky Charms. The maids come around too much. Parents ain't around enough. Too many joy rides in daddy's Jaguar. Too many white lies and white lines. Super rich kids with nothing but loose ends. Super rich kids with nothing but fake friends. Real love, I'm searching for a real love. A real love. I'm searching for a real love. Oh, real love. Alright. Close your eyes to what you can't imagine. We are the Zanny Nashin', Caddy Smashin', Bratty Assy, Maddie Snatchin', Daddy's Jaggin', use this shit for batting practice. Adam and Annie thrashing, purchasing crappy grams with half the hand of cash you handed. Panic and patch me up, Pappy done lashkied us. Toying with raggy hands, and Mammy done had enough. Brash as fuck, breaching all these aqueducts. Don't believe us, treat us like we can't erupt. Yeah. We end our day up on the roof. I say I'll jump, I never do. But when I'm drunk, I act a fool. Talking about do this or wings until it suits. I'm on that ledge. She grabs my arm. She slaps my head. It's good times, yeah. Sleep if summer, slip and fall. The mark is down like 60 stories, and some don't end the way they should. My silver spoon is very good. A million won, a million cash. Close my eyes and feel the crash. Too many bottles of this wine we can't pronounce. Too many bowls of that green, no Lucky Charms. The maids come around too much. Parents ain't around enough. Too many joy rides in daddy's Jaguar. Too many white lies and white lines. Super rich kids with nothing but loose ends. Super rich kids with nothing but fake friends. Real life. That's something rare. I'm searching for real love. Talking about real love. fantastic production. Where you go? I want to talk to you. And how I wasn't there, it hurt me. People overworked me. Then I heard maybe soon you'll leave. Excuse me, Lord, if you have tricks up your sleeve. I'm not ready to be bereaved. I know I'm always asking for something or another, but this time it's just time. 'Cause I love her. I just love her. Well, baby, if he don't change his mind, or fate, or time, yeah, I wanna leave you with this line. It goes, why you're here, yeah. I wanna tell you something. I said I love you, girl, and I wish we could run to the sun and never come back. Yeah, it's the day our tattoo right together to symbolize our lives, and threw them in the ocean. Now they're on their ocean floor coasting till they stop rolling so far that no soul know we're listening. To the point that no one would even believe that we existed. I know that may sound twisted. My neglect is killing me. I feel so guilty. Please have faith if you feel me. It goes, why you're here. Come on. I wanna tell you something. I said I love you, girl. Feeling blue, and you'll do what you must do. I hope you know, hey. I'd hand the skies to you. I'm so embarrassed for mankind. They have the nerve to let their weapons shine. Do they not know you're about to fly high? Away with the wings that God will give you someday. I'm not jealous, no. I just can't take it. So hard on me. SOS to your ears, the only thing I ever feared was this day, no. And having to say, it goes, why you're here, yeah. I wanna tell you something, I said I love you, girl, love you. Voltando agora com esse bloco, a gente ouviu as músicas que o Vitor escolheu. E agora a gente vai ver um pouco que, por que, que ele escolheu essas músicas. E aí, é, a primeira música tocada do The Internet, Just Saying I Try. A segunda do Frank Ocean, com participação do Earl Sweatshirt, um rapper. A música Super Rich Kids. E por último, uma música do Nerd, Run to the Sun. Essa é a mais antiga, essa última aqui, que fechou o bloco. Eu escolhi a primeira música do The Internet, é uma música que toca num dos episódios últimos agora que deu, que passaram, um dos últimos episódios de Girls. Girls terminou agora, na semana passada, a quinta temporada, que eu achei muito boa, uma temporada bem legal, diferente de como estava sendo, porque o Girls era uma série de comédia, só que não era muito engraçada, entendeu? Então, era uma série assim que só os, sei lá, os mais maníacos, assim, que nem eu, continuaram assistindo, porque não era muito engraçado. Eu até ia começar a assistir a série, só que são muitas temporadas, né? Eu ainda não sei se eu... É, às vezes dá uma preguiça de começar uma série que já tá muito desenvolvida. É, exatamente. É, hoje em dia o cara, antigamente, o cara achava bom que tinha temporadas, que daí tu podia olhar bastante, né? Mas hoje em dia o cara tem preguiça. Ainda falta aquele empurrão, tá ligado? Acho que é porque as séries, não sei, devem ter piorado em geral. É, talvez. E aí, não sei, talvez seja um pensamento meio errado, mano. Ou talvez que tenha muitas séries boas, novas, né? Aí, tipo, fica difícil escolher. É, o pessoal, ele começa uma série e a série acaba ficando muito boa. Por exemplo, agora com Netflix, as séries próprias do Netflix, tem muitas que são muito boas. E o pessoal começou junto com as séries, né? É, o Netflix é um exemplo, né? Os caras flodaram a internet com séries, nossa. Exatamente. Tu entra no Netflix, é só programa do Netflix. Na verdade, eu acho que as pessoas têm que ter um cuidado com isso aí, de não limitar a fonte de informação delas, né? Uhum. Que é um dos maiores medos dos especialistas em internet. Os caras têm medo que a gente crie limitações para a própria informação, né? Que é tipo, o cara é só ver matéria no Facebook. O cara é só ver série no Netflix. É, só escuta a música que tem no Spotify. Uhum. Aí tu vai limitando, sabe? E tem coisas que não estão ali. A internet tem um conteúdo muito vasto, né? Então tu limitar as séries que tu vê ou coisa assim por conforto é uma coisa meio ruim. O cara tem que se atentar a isso. Sim. Tanto que o Girls, por exemplo, não tá na Netflix, é uma série da HBO. Então, Game of Thrones é um exemplo, acho, de um... Exatamente. Se Game of Thrones tivesse na Netflix, acho que ninguém mais ia... Aí que tá, agora... Ia olhar outra coisa, né, cara? A HBO também tá lançando esse negócio de streaming, né? Eles têm o Netflix deles. É, e agora eles têm no Brasil também o HBO Go, que todo mundo que tem a TV, a TV por assinatura da Net, Sky, pode usar de graça a plataforma, né? E, tipo, é sério isso? Uhum. E o pessoal tá, tipo, trazendo tudo pra internet, acho que foi por causa do próprio Netflix, né? Concorrência. Eles viram que só conseguiam audiência na TV por séries que não tinha no Netflix, por algumas coisas que não tinha no Netflix. Aí eles acabaram... O Netflix realmente mudou totalmente a forma de como funcionava a TV. Ele realmente deu uma estragada na TV. Pois é. Claro, pras emissoras, né? Pra nós não, mas pras emissoras eles foi realmente... Bem atrás. Eles realmente deram uma destruída com a internet. Ou com a internet não, com a TV. Com a TV, sim. E agora, mas enfim, essa temporada de Girls que eu tava dizendo foi bem boa, bem engraçada, foi bem mais de comédia que as outras. Tanto que eu tipo assim, ó, uns dois anos, um ano atrás, eu li um texto do Ronald Reeves. E daí o texto dele tava dizendo, isso acontece quando uma série perde a graça. Aí, por exemplo, tal série quando isso aconteceu, ou Girls quando começou. Sabe, tipo, Ronald Reeves, bah, deu um desprezo. E eu, pô, fiquei meio triste, porque eu olho o Girls. Sim. E aí ele falou aquilo, que pá, que saco, né? O cara não, o Ronald Reeves não gosta de Girls. Mas eu cheguei no Girls por causa do Jude Apatow, que sim. É um produtor, um comediante, que eu gosto muito. Ele, ele fez muitas séries que eu gosto e muitos filmes que eu gosto, ou ele trabalha com atores que eu gosto, então ele... Ele foi bem empurrado, eu sempre acompanho o que ele tá fazendo, né, porque ele é muito bom. E o Girls, claro, ele não é o criador da série nem o escritor principal, que é a Lena Dunham, que é uma comediante que também é muito boa. A série é meio autobiográfica, assim, então ela tem a direção total da série. Mas acho que nessa última temporada ela deu bastante espaço pra ele, porque foi bem engraçado, num sentido trágico, assim, como são, sei lá, as séries e os filmes do Jude. Sim. Sabe? Como no Freaks and Geeks. O Freaks and Geeks é uma série de humor trágico, assim, ó, humor triste. Tu ri da desgraça dos personagens. Exatamente. Tem toda aquela história trágica pelo fundo das... no fundo das piadas que tem no meio da série. E, tipo, nada de bom acontece no Freaks and Geeks. É uma série triste, né? E muito engraçada. E o Girls nessa última temporada também foi muito engraçado. Mesmo sendo triste, assim, acontecendo umas coisas meio ruins na vida dos personagens, foi muito boa. Dava pra dar bastante risada em todos os episódios. O último episódio da temporada eu ri muito, assim, foi muito legal. Sim. E aí a segunda música do bloco, do Frank Ocean, eu escolhi porque ele, o Frank Ocean, o rapper que participa dessa música, que é o Earl Sweatshirt, os dois são de um coletivo que se chama Odd Future. Pois é, eu nunca soube o que é esse coletivo, tipo, direito. Eu não entendo o que eles são. Aí que tá, esses dois, eles são parte do coletivo e a banda The Internet também é. Também é, assim. Então, eles todos são do Odd Future. Na verdade, é um grupo, assim, de artistas que participam das obras um dos outros, eles trabalham juntos. Quem formou essa gangue toda... Foi o Tyler, foi o Tyler, the Creator, que é o... Ele é um dos maiores rappers do mundo, desses novos, assim. Uh-huh. Ele é um dos melhores, assim, faz um rap alternativo, dá pra dizer assim, porque... O Odd Future, em geral, trata de uns temas bem sinistros, assim. As músicas do Tyler, the Creator, são bem pesadas. Ele fala de drogas, violência, estupro. Sim, mas se tu parar pra pensar, o próprio Tyler, em algumas entrevistas que ele deu, ele também ele fala sobre tudo isso das músicas, mas ele, tipo, ele não faz nada, ele nem bebe. É, exatamente. Então, o que é o coletivo, na verdade, ele é meio conceitual, assim. Uhum. É do interesse deles, eu acho, falar sobre esse tipo de violência. E pode ver que o Frank Ocean e o The Internet não falam sobre isso, são os artistas que eu mais gosto, assim, eles são os menos dentro desse conceito. E esse próprio cara, esse daí que fez a parceria com o Frank, como é que é o nome dele? É Earl Sweatshirt. Isso. Ele também agora, no último álbum dele, ele falou que ele quer deixar esse negócio de... Esse mundo do rap ser meio machista. E ele fez um álbum falando, tipo, só com essa pegada mais do Frank Ocean mesmo. Que ele falou que influenciou bastante ele durante esses anos. Aí ele acabou mudando todo o repertório dele. O Frank Ocean eu acho sensacional. Eu sou apaixonado totalmente por esse álbum dele. Uhum. Que tem essa música, o Channel Orange. Eu gosto muito desse álbum, ouço muito. E tô esperando o álbum novo dele há anos já, pô. Ele botou uma música no Tumblr dele, aí ele botou fotos de uma revista que parece que vai sair junto com o álbum no Tumblr dele também. E, pô, não sai o álbum nunca, tô louco pra ouvir, porque eu gosto muito dele. Esse The Internet meio que supriu a minha vontade, porque tem uma pegada parecida. Sim, é bem parecido. É uma pegada parecida e também lançaram um álbum novo faz pouco tempo, o álbum Eagle Death, faz alguns meses. Um álbum muito bom, eu descobri primeiro o primeiro álbum, que eu também achei ótimo. Mas aí o segundo é muito mais, assim, funk. O primeiro é bem viajadão, assim, tem umas músicas muito longas. Até essa música que eu toquei parece bastante com o primeiro álbum. Mas em geral o álbum é bem mais dançante, assim, do que o primeiro. O primeiro é mais... tranquilão, assim, mais relaxado. E esse álbum é bem dançante. Então, eu gostei bastante. E tô esperando pra que saia o novo álbum do Frank Ocean. Ele não lança nunca. Pois é, né? Eu ainda acho que ele tá com medo de... Porque esse primeiro álbum foi muito bom, né? Todo mundo gostou, praticamente. Sim, ele roubou o mundo aquele ano, ganhou todos os prêmios, melhor álbum, as listas das revistas, ele foi top 3 em todas, eu acho, sei lá. Sim, o interessante também é que acho que foi poucas semanas antes dele lançar o álbum que ele foi a público se assumir gay, né? Ele Acho que foi uma noite antes, na verdade, não tenho certeza. Um negócio bem interessante, porque ele, estando nesse mundo do rap, tomar essa atitude é bem bacana, né? É, até eu acho legal que ele não é um rapper, né? Ele é um cantor e ele canta muito bem. Sim. Ele além do rap, ele também faz soul, faz aquele R&B, né? Que é bem o estilo que prevalece no álbum. Sim, ele não faz rap nenhuma vez, ele não é um rapper, né? Sim, algumas participações dele que ele... Ele bota muito rap nas músicas dele, porque ele tem muitas participações de rappers. Exato. Mas ele em si é um cantor ótimo, canta muito bem. Tem uma música muito boa nesse álbum, Channel Orange, que é com o Andrew 3000, acho que é preciso falar em português. Sim. Que é do Outkast, é muito boa a música. Muito boa. Eu acho que a participação dele no Odd Future não é tipo por ser rapper, né? É. Ele dá algumas tiradas de rap no, nas apresentações do conjunto, mas ele tá lá porque... Ele tem aquela influência, né, de cara? Aí que tá. O Odd Future é legal que ele não é um conjunto de... um coletivo de músicos. Sim. Ele tem DJs, tem... produtores. Pintores, tem diretores, atores. Uhum. Então, assim, é um grupo bem variado. E, por último, eu toquei a música do Nerd, um grupo antigo. Não sei nem se eles acabaram ou não. Acho que eles continuam nativo, meio parados, né? Porque o Pharrell Williams faz muito sucesso solo. Uhum. Mas é um grupo dele, fez bastante sucesso no início dos anos 2000. Essa música é do primeiro álbum, essa que eu toquei. E eu toquei porque eu gosto muito desse grupo e nesses últimos dias eu vi um documentário que ele participa. O Pharrell? Ele participa do documentário, dando uns depoimentos e eu... aí eu lembrei dele, daí eu comecei a ouvir de novo e, pô, essa música é muito boa. Uhum. Eu vi o documentário Fresh Dressed. Que é sobre a moda e o rap, assim, é bem interessante. Tem no Netflix, mostra com o surgimento do rap, assim, e as roupas que os rappers usavam, como é que influenciava o pessoal, o Puff Daddy, que muda de nome artístico toda hora, então acho que não é mais o Puff Daddy, mas fala sobre Jay-Z e mostra bem o início do rap mesmo, antes dos anos 90, anos 80, como surgiu o rap, por que surgiu... E como eles se identificavam através das roupas, o que, que as roupas significavam pra eles e tal. Aí mostra que no início eram gangues, daí as gangues fizeram um combinado lá de não brigar mais na rua. Daí eles começaram a se confrontar através da música e da dança. E foi assim que surgiu a cultura do hip hop. Ah, sim. E aí depois eles dizem que, cada grupo... usavam uma vestimenta, ou cada distrito tinha uma vestimenta, tipo, era muito fácil de ver se o cara era do Brooklyn ou do Queens, porque ele se vestia assim, o assado. E aí mostra esse início, assim, as primeiras grifes surgidas a partir do rap, daí de estilistas que vestiam os caras, né, os rappers. Mostra como eles tiveram alguma dificuldade no início, por ser negros e por... transformar em grife roupas urbanas, né, assim, do gueto. E bem, bem, bem bacana, assim, um documentário bem legal. Aí o Pharrell Williams, claro, ele não é o depoimento dele não é de quem teve lá na época, mas de quem foi influenciado por isso. Sim. Né? Tanto ele quanto o Kanye West, os dois têm bastante influência no mundo da moda e é bem... Daí eles dois participam do documentário, são os únicos rappers dos anos 2000 que participam. Uhum. Puff Daddy fala que ele foi o primeiro negro a ganhar, não sei, algum prêmio lá de moda, porque ele tinha uma grife, ele criou uma grife, e ele era bom estilista. Além de rapper, ele era um bom estilista. Bacana. Então é bem legal o documentário, acho que vale a pena dar uma olhada. É, bem interessante. Toda essa cultura que envolve o hip hop, o rap alternativo, é bem bacana de ver a história por trás, né? Sempre Sem tem dúvida. Esses grupos de hip hop alternativo foram uma sacada muito boa que o pessoal teve. O próprio Kendrick Lamar saiu de um grupo também. Ele é membro de um grupo ainda, acho que o nome do grupo é Black Hype, alguma coisa assim. O pessoal, uhum, tipo, se junta com gente que tem potencial, sabe? É impressionante, né, cara? Os caras têm muito talento e eles se juntam e potencializam o talento. É uma união de fatores, né, cara? Porque, tipo, eles fazem o grupo, mas não é o grupo que tem o destaque, né? É o pessoal que tá dentro do grupo que tem o destaque. É, e é legal, aí eles saem, fazem álbum solos ou álbum com outras pessoas e mantém, né? Porque eles são bons, não é um puxando o resto. Exatamente. Bom, então, acho que a gente tá legal já, né? Deu pra conversar bastante, tocar algumas músicas interessantes. Dá pra encerrar por aí a nossa primeira edição do podcast compactado. Espero que tenham gostado. O que não gostaram, espero que nos digam, comentem. Não tem problema, a gente está recém começando. Muito jovens ainda. Muita coisa para fazer. Valeu então, até a próxima edição. E um abraço.